Há um ano, em março de 2020, nascia esta rádio. Entusiasmo, complicidades criadas na Sirigaita e noutros lugares, algumas conversas. Epá, como é que lhe vamos chamar? Como é que lhe vamos chamar? Rádio. Pá. Como aquela cachaça. Não pode ser a Rádio Cachaça. Não, cachaça não, mas a cachaça da Sirigaita. Ah, Gabriela. Gabriela, Rádio Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Decisões técnicas mínimas e. Bora lá. Bora! Era o primeiro confinamento. Alguns de nós iam à Sirigaita e faziam ali o programa de variedades que começámos a chamar de Pandemónio. Começaram a surgir conversas, convites, reportagens, os estados da conspiração. Uma espécie de crónica dos movimentos sociais e políticos com temas vários. Entrevistas, outros sons sem comentários e música, claro. Fizemos separadores para o live. Um genérico. Brincadeiras sonoras a acompanhar textos. Algumas pessoas faziam trabalho de estúdio, outras trabalhos de casa, outras saíam à rua. Hoje colocámos as nossas máscaras e decidimos sair à rua. Fomos à cantina. Porque a vida, a sociedade, o mundo nunca pararam, na verdade. Fizemos muita coisa diferente. Reportagens sobre associações, movimentos, manifes, encontros, crónicas inusuais. Entrevistámos dezenas de trabalhadores de várias áreas. Ativistas, investigadores, artistas, militantes, poetas, sobretudo gente que habitualmente não tem voz nos grandes mídia. Queríamos saber os outros lados das histórias e das lutas, ouvir e dar a ouvir vozes que resistem, saber das derrotas e das vitórias dos movimentos, do que querem, do que exigem, dos combates de que não desistem. Surgiram programas vários e novos podcasts, por exemplo, Imaginar Geografias, mais tarde os Cantos Nómadas, depois ainda a Dionísio, etc. Continuaram as sugestões de filmes do Rebels on the Movie. Falámos de questões de saúde e do SNS. Era impossível não falar. De direito à habitação e ações contra os despejos. Infelizmente, mesmo ilegais, continuaram. De feminismo e de questões de género, de racismos persistentes e dos antirracismos necessários, de lutas de trabalhadoras, de uberizações e precariedades, de problemas de linguagem. E de linguística. De ecologia e de problemas climáticos, de dívida, de alimentação, de futebol popular, de literatura, de poesia, de sexualidades, intimidades e da res pública. Partilhámos canções de luta, horóscopos, formas de combater os poderes, contámos histórias e fizemos reflexões sobre Portugal, a Palestina, os Estados Unidos, o Brasil e a América Latina, a China e a Conchinchina, porque a nossa pátria é o mundo inteiro. Falámos de e com outros média amigos. Nós estamos só. Com outras rádios e jornais, falámos de liberdade de expressão, de criação artística. Criámos um site. Sempre em melhoramentos. Publicámos textos, livros lidos, sugestões, cadáveres esquisitos. Podcasts feitos a várias mãos. Podcasts temáticos, etc. Com música, vozes ao alto. E amigos a cozinhar. Pá, então, menos uma pizza. Pode ser. Tudo feito com a alegria e o esforço de todos, com o que temos para nos dar, com afastamentos e aproximações de pessoas entre o... Epá, agora não estou em Lisboa. Epá, não posso sair de casa. Aí a fogo, tenho agora de fazer o... Pituxa de trabalho. Isolamento profilático. Esta semana, por acaso, estou um bocadinho mais livre. Pá, mas não sei, está muito difícil, só consigo dizer mesmo em cima da hora. Porque nós também seremos agora umas 15 pessoas neste vai e vem. Yeah, para aí, 15, yeah. Trabalhamos e sofremos, revoltamo-nos, zangamo-nos, deprimimo-nos e também nos entusiasmamos e debatemos e solidarizamos e viajamos e rimos e discordamos. Discordamos sobretudo das formas de mundo que nos propõem e queremos descobrir outras formas possíveis. Fizemos dezenas de reuniões, uma espécie de redação, e partilhámos sobretudo aquela pica do fazer rádio para as pessoas, com as outras pessoas. Tudo amador, sem dinheiro, feito com amor, rebeldia, sentido crítico, solidariedade. Passou um ano. E agora? E agora? E só mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Rádio Gabriela, só fortalece. Até já. É poesia, até já.